Vai acertando o grave, o médio, o agudo, o rap nacional. Diante dos tiros, meu rap vai ser o caminho. Os desandados vão seguir. E no final do trilho, espero que todos encontrem uma saída melhor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A voz do mestre vindo tá no ar. Igualdade e justiça, lealdade e respeito, saúde e educação.